Empresas Bom Preço apresenta a você o novo Treme Tudo Vanguard. Bora relaxar-se um pouquinho. Parece que você saiu de um sonho. Só uma curte, vá. Você parece até irreal. E essa carinha? Chegou com essa carinha de anjo. E sabe cantar, e sabe cantar, vai. Pra defender meu coração do mar. Do que, mulher? Da solidão. Oh, oh, oh, meu oh, herói, oh, que chegou pra me salvar da solidão. O que, que eu vou fazer sem esse... Meu herói, as flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico, volta o filme e me deixa. Vem comigo! Vou sonhar até a gente. Alô, Abade, chegamos! Vem pra família! Vou sonhar, vou sonhar. Até acordar com você. Vamos nessa, DJ Rafa 3D. Arrepia. Põe na pressão, meu DJ. Bora de marcante! Bora de marcante, vai ficar agora. Te amar. Meu parceiro Bruninho, mostra aqui com a gente. Meu parceiro Diego Mil Grau também tá no circuito. Esquece tudo. Parceiro Marquinho da trilha. Família pega fuga. Bora, garoto! Te ver tão longe. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Como é que é? Como é que é? Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. Passando cheguei, pressão que dá valor. Passa marcante, né? Bora, garoto, pra cima. Bora relembrar então. Você não vem querer. Assim, assim, assim. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem. Meu parceiro volta aqui com a gente também. E aí, nó? Um abraço aqui do Rafa 3D, garoto. Nossa história não. Tem que machucar, tem que machucar. Do Belo de no Brasil. Treme Tudo Vanguard. Vem fazer o V. Vem fazer o V. O Treme Tudo do Pará. Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Tu vai relembrar seu pouquinho comigo, vai. Por impulso da paixão. Vem comigo, vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro. E você? Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. E aí, Robson Solavão? O homem que é vencedor tá aqui no Vanguard, né, garoto? Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardo. Meu parceiro Edson tá na área. E aí, Edson, um abraço com carinho pra você. E também a Fabiola. A tarde então fazendo ver hoje aqui. Uma foto dedicada para mim que tu amava. Do Vanguard. Somos a área. E meu parceiro Bola Segurança, o homem que dá valor nas marquinhas, né, garoto? Olha, eu não quero enganar seu coração. Quero uma noite pra poder te enlouquecer. Já fiz de tudo pra chamar. E já deu papo. Eu sou o Vanguard. Pronto, garoto. Vanguard. Quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha, assim fazendo amor. Por uma noite. PSL também aqui com a gente. Abraço com carinho. Se você quer de Bragança. Só por uma noite de amor. Como é que é, mulher? Olha, eu não quero enganar seu coração. Só quero uma noite de amor e nada mais. Faço pela sua vida feito um furacão. Depois prometo que você não me vê mais. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha, assim fazendo amor. Por uma noite. Vanguard. Bora curtir, bora relembrar o Cibuquinho. É o tremendo Vanguard aqui de Parada Top. Aqui em Abate. Vem fazer o V. Vem fazer o V. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer? Não quer passar. É forte, aperta o peito e confundi. Pois sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Me olhando no espelho. Minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande amigo. Bora, Gucci, meia hora de marcante, garoto. Dizer que eu amo você, não posso perder. Quem eu mais amei. É o nosso topigueiro aqui. Aqui no abaixo. Aqui no Parada Top, né? Todos meus pensamentos são seus. Novíssimo treme tudo. Mas eu já paguei. Baby, deixa de orgulho ter. Por que, mulher? Eu quero mais. Um pouco mais. Por que, hein? Depois do amor. E aí, passando branquinho, mano. Referência e consenso de moto em Curuçá. Ele é a primeira dama, né? Um abraço com carinho. Valeu, valeu. Te faço um pedido. Me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de... Como é que é? Me pegue no colo. Diga que sou sua. Rogerina Produção. Andar de mãos. Arrepia! Caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Bastante jogando farrista aqui com a gente também. Tá no Vanguard, eu sou que ele dá valor. Eu preciso de carinho e atenção. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Machuca, machuca. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Como é que é? E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Meu amor. Amor. Mas o destino agora me faz de... Mais uma do Mirico Promote. Esta foi de trazer o tremido do Vanguard. Que Parada Top. Que no bar Parada Top, né? É pressão pra todo lado, sabe? Sei que onde estiver está pensando. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Por quê? Vai cantar agora. E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia. Te passando de Guilherme Mil Grau. Me passando por aqui, moço. Aqui com vocês também. Abraço, eu quero ele, a primeira dama, né? Faça no meu. Treme tudo do Pará. É assim, é assim. Eu sou do bom. Você surgiu em mim. Mais um CD que vai rolar lá no bairro Raldo. Passando bola segurança. O Chega Impressão, o Robson também. Tá aqui com a gente. Das que eu quero ir pra vocês aí aqui no Rafa. Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei. Sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho. Meu parceiro Marquinho da Tri. O Minha Pega Fuga. Está aqui com a gente. Entra no coração. Mas não resisti. Só pra quê? Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Meu parceiro Ló. Vai com a gente também. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra quê? Só pra te amar. É bonito. Por isso que o Vanguard é uma loucura. Vou te contar. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. Maestro DJ Valdo Alves. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Meu amor. É a trilogia do sucesso. Rafa 3D. Como se sou o poderoso cobra. Vem comigo! Gerente Vanes, o melhor áudio da região. Ultra HD, Assistem Saúde, Live Show. O Fabinho sabe o resto. Ela está de volta mais uma vez. Aí o Bola vai recordando, Bola. Vai, vai! Gosto do amor que eu perdi. Minha alma vazia. Eu... É isso que tanto esperava. E que meus sonhos buscam. Pra quê? Que te descobri. Fala bem baixinho. Até fazes já se andar. Desde Rafa. Tendo coração. Minutos para. Isso aí. És o amor da minha vida. E o destino já sabia. Eu te encontro em mim. E toda vez que eu vejo o passado, vou sentindo que. Passando vídeo da Elite. Sempre que dá valor no Vanguard, está com a gente também. Um abraço com o cara aqui do Rafa, viu, garoto? Viu, garoto? Até a fase de acender. Cada parte da minha alma. E o quê? Cada espaço do meu ser. Não entendo o coração. E os minutos? Minutos para não ter. O quê? Sonho para ti. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só o quê? O quê? Só eu sei. Quantas vezes o CD que vai rolar na oficina do Branquinho Motos. Tô sabendo, viu? Ele é vanguarda, ele é vencedor. Te deixando, me entreguei a você. Mas você me abandonou. Oh, oh. Maestro DJ Valdo Alves. Não mais sofrer. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Rafa 3D. E ser feliz, muito feliz. E o que, mulher? Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Isso aí, encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. E aí, parceiro Lourão? Decidi não mais sofrer. Machucante. Mas marcante, né, garoto? Parceiro Edson tá na área. E aí, Fabiola? Também no circuito, né, mulher? Fiz tudo por você. Minha vida te entreguei. Aqui. Em tuas mãos. Meu amor, será que... Sonhos e planos. Olha o coração. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz aí. Acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que eu olho faz lembrar você. Os marcantes girando pra você. Te amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que eu vou fazer se não tem solução? Fala pra mim, fala pra mim. Te amo demais, te amo demais, te amo demais. Eu sempre vou te amar. Reduzido, viu, gente? Chega nessa reta final. Mas assim a gente vai tocando nas marcas. Vai, vai! Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente sono ameniza a minha dor. Mas e depois... Bastante jogão pra gente, já tá aqui com a gente. Aqui. Abraço pra você aqui no Rafa, meu garoto. Rafa! Dá pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, eu tento te explicar. Os teus braços é o meu lugar. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você mudar. Permaneço sem amor, sem luz, sem a... Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não. Aí vai rolando as machucantes. DJ Rafa. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque diz aí. Nosso amigo Robson aqui com a gente também. Hoje fazendo bem. Abraço com carinho, Rino, Valdo, Fabinho e Rafa 3D. Vanguarde. Ela está de volta mais uma vez. Manda! Passando o Marquinho da trilha. E aí, Marquinho? Cara, cara. Fala, área, né, garoto? Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Diz aí. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. Dia e noite eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se... Treme. Do Vanguarde. Não demora não. Essa saudade tá doendo em meu coração. E aí, parceiro Broca? Tá com a ponta, né? Eu não consigo mais. Tô sabendo. Seu amor, eu procuro um motivo para te encontrar. Dizer que eu te amo, amor. Só uma impressão digital aí, né? Sabe que eu sou louco por você. O fiado é assim, é? Não dá pra esconder. Égua. É demais, minha paz. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Yo, mãe. Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Minha paz, minha paz. Não, não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Chega impressão. Esqueça e vá. Dá valor, dá valor, valor. Não, não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer. Diz aí, diz aí. Você deixou. Oh, oh, oh, oh. Sei André, DJ Andrei. Toca uma nossa canção. Vou lembrar de você. Sei que quando eu escutar a sua voz, eu posso até parar e pensar em nós. Diogão Farrista. Diogão Farrista, do Vanguarde. Vai com a gente, né, garoto? Tem moral, tem moral. Quando eu ver você, meu coração. o quê, hein? Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Tu curte, vai relembrando. Relembra, relembra. Relembra. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Lembra aquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Diz aí, agora fala pra mim, fala aí. Os teus carinhos sofrendo pelo. Como é que é? Eu nunca te abandonei. E aí, pequeno? Pequeno mestre DJ Fabinho. Tá bem ali, bem ali. Cheguei pressão, pressão, pressão. Ela está de volta mais uma vez. Os Brothers. Os Brothers. A maior referência em Melody. Nossas últimas reta final. A gente vai tocando assim bem light, bem na manhã, viu, gente? Vê as coisas de um jeito diferente. Fala assim pra mim, fala aí. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Passa no branquinho, mostra, viaja, curte, dança. Quem aqui no Vanguard. Amar pra sempre, ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós dois. Passando o Marquinho da trilha. E aí, Marquinho? Só na manhã, né? Senti apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. Só pra dizer, pra dizer que eu te amo. Assim, vamos lá. E o tempo passa e o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Perdão, me desculpe por você sofrer. Fala-me baixinho assim pra mim, fala aí, fala aí, fala aí. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoa, perdoe, amor. Amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Vai tocando as machucantes. As machucantes, né, garoto? Oh, garoto, garoto, garoto, garoto, garoto, garoto. Aqui na parada top. É assim! Lembra se for. Não diga que eu fim. De joelhos peço fim. Fala bem baixinho. Tento parar o tempo para te encontrar. Os olhos, vejo você. Nossa reta final, nossas últimas. Às vezes me entreguei a outros braços. Pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer. E tu lembra? Tu lembro mais de você. E o pobre coração. Pobre coração. Paula Segurança Viagem, né? Tá com a gente, tá aqui. Aqui tem emoção. Vanguard. Não segue! DJ Rafa 3D. Perfeito. Alguma dúvida? Por que não pensa mais? O show das marcantes. Não diga que já me esqueceu. Só você sabe bem quem sou. E por quê? Então por que me abandono? Fala bem baixinho assim pra ela, fala. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Próxima pedida do Vanguard. A Clara da Chaduri. O FC das aparelhagens da Ciclone Digital. E Vanguard. Mas agora você sendo chamado pra curtir e dançar. Estou em nosso... Na quadra de Aduri! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Como é que é? Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. Toca aí, Rafa 3D. Toca aí. Nossa última reta final, viu, gente? Obrigado a todos que estiveram com a gente nessa grande jornada, nesse final de semana gostoso, aqui no Parada Top. Aí cima do Minico Bramonte. Esta frente trazendo o trem do Vanguard. Xodó de Curuzá. Maestro DJ Valdo Alves. Pequeno mestre DJ Fabinho. DJ Rafa 3D. Amo você no meu mundo. É a Simonson. Eu me apaixonei. E aí chega a impressão. Fala segurança, mas você tem que ele vai escutar lá no bairro alto. Pra toda Curuçá escutar, né, garoto? Vanguard! Nossas últimas, gente! Valeu! Sempre te amarei! O Diogão País, tá? Me faz feliz. Nunca me senti assim. Meu coração. Aí tu sabe, né, Diogão? Explodindo de paixão por você. O quê? Sempre te amarei. Mais duas músicas, gente. Chegando só a reta final. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente nessa grande domingueira. Próximo encontro. Quadra de Aduri. Ciclone Digital. E Vanguard. Você não é louco de perder essa. Vem fazendo, vem. Vem com a gente, vem. Juro que eu mudei. Não dá mais pra acreditar. O meu amor é verdadeiro. Desculpe, não te quero mais. Sou Rubi. nossa última. Rafa 3D. O seu tempo já passou, agora porque me perdi. Não fui eu, aquele cara que você brincou, aquele cara que você pisou, não existe mais. Tô vacinado contra Pequeno Mestre DJ Fabinho. Pequeno Mestre DJ Fabinho. Maestro DJ Valdo Alves. DJ Rafa 3D. Formato e o Rafa 3D agora, né? Vou levando ao delírio a massa inteira. Vem, vem, vem pro novo Vanguard. Quê? O tempo todo de cruzar. Agora, todo moderno. Cenário 360. Doida. É o treme todo Vanguard. É o treme todo Vanguard. É o som que a galera esperou. É DJ Melly, o Edson. Seu amigo Robson. Aqui com a gente, abraço com carinho pra você, viu? Ele também, o Bola Segurança, Thiaguinho, Pressão. E parceiro nosso também, o Rogério, só na manha, garoto. Agora se lamenta porque me perdeu. Quem ganhou fui eu. Aquele cara que você brincou, aquele cara que você pisou, não existe mais. Tô vacinado contra você. Oh, oh, oh. Me entreguei de vez pra ele. DJ Valdo Alves e o DJ Fabinho. Rafa 3D. Ao delírio, a massa inteira. Novo Vanguard, o tempo todo. Agora, todo moderno. Pra você endoidar. Empresas Bom Preço. Empresas Bom Preço de Curuçá. Vanguard, ele é o som que a galera esperou. Empresas Bom Preço apresentam a vocês o novo Treme Tudo Vanguard, agora em Curuçá.